168, taxi via Juliet, gate 04. Here via Juliet for gate 04, go 1168. Condor 077, Marie, correct taxi. Condor 07, Siren, taxi approved via India, New Holding Point. There, tower 118.985, QNH 1012. Via India and Bravo, to Holding Point, runway 1012. Tower 118.985. 118.95, Condor 077. Yes, Condor, how many people on board are there? 272 plus 2, Condor 077. Okay, 274, thank you, good flight. We are 272 plus 9 crew. So, 281. Okay, plus 90. Okay, roger, thank you. Alfa, vazou até 3858, taxi via Alfa. Após o Condor que sai do pátio, prossiga para o portão 3. Ok, prossegue via Alfa, após o Condor, prossegue ao 3, até 077, switching to 1895. Okay, turn left and taxi via India. Until holding point, short tower at 118.95. 118.95. Good flight. Thank you, bye-bye. Salvador, ground school 1763. Runway formation. And good evening, 1763, go ahead. Request please to Guarulhos, Vanever 360. Please approve the 360 to Guarulhos, via Zulu 16. Take off on A10 after take off dial departure, then fly Lida after Lida bridge to intercept the Zulu 16. After fly Bravo hotel Zulu, and then according flight plan route, take off. Salvador control departure frequency 119.35, squawk 5055. Clear to São Paulo Guarulhos, flight number 360. Take off runway 10. Dial departure, Lida Bridge. Reception, upper Zulu 16. Bravo Hotel Zulu, and then confirm flight plan. Salvador Control 119.35, call 5055, go 1763. 1763, the back is correct. Come back to pushback and start. A call for pushback and start, go 1763. boa noite, tá 3662, estabilizado LS X-Ray. Torre, boa noite, tá 3662. Salve Salvador, boa noite. É o voo 973. Com informação, tem autorização de tráfego Galeão. Boa noite, Galeão 973. Prepare a Dael e aguarde só para o cópia. Dael? Agora já na costa, voo 973. Boa noite, tá 3662. Boa noite, tá 3662, taxi de Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, para 01-3662. 973 Santo, cópia? Copia, o 973. Estrelado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, após da Euleda, após Leda Bridge. Embrigue intercepta uniforme Zulu 10, segue até Smap, após Lurto, após conforme rota do plano de voo. Controle 199.35. Transponda 5063. Autorizado Galeão 360, decolada 10, curva direita, da Euleda Bridge. Após o Lulu 0, Smap, susto, após a rota do plano. Controle 1935. E o transponder 5063 para o voo 1973. Correto, 1973, chame para pushback acionamento. Desça para o pushback acionamento, voo 973. Autorizado, chame para o taxi, voo 973. Não, vai reportar nessa para o push, a gente ainda não está pronto, não. Gente. Obrigado. Salvador Grande, voo 1763, request pushback and start. On 763, approved. Pushback and start up, come back to taxi. Approved, we'll call to Mexico 1763. Paulo Salvador, muito bom. Boa noite, o Sané Beatriz, zero livrou na Alfa. Chinar, taxi de Alfa Juliette, porta meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, meia dúzia. Paulo, 352 no 8, livrou. Boa noite, Tripe. Taxi via Alfa, Juliette, Pátio 3. Go on, 762, request time. Alternate Galeão, 0348, Enjoy, and 181, taxi on board. Go on, 763, taxi approved, and you're holding point there, tower 118.985, 281012. This is taxi, holding point 1810, 1895, 281012, go 172. 1763, could you confirm how many people on board are there? 181. Okay, 181, thank you, good flight. Boa noite novamente, 973 na posição 2, pushback acionamento, gente. Boa noite, 973, autorizado, pushback acionamento, chama taxa. Livre, puxa, acionar, repetirá o taxa, sou 973. Solo Gol 973, 132 a bordo, 353 de autonomia, alterando Campinas para o ataque. Na 973, no ponto de espera 2895, ajuste 612, meu louco. Ponto de espera 295, 612. Obrigado, boa noite. No 973. Salvador de Park, good evening, go 1763, passing 1700. Control 119.35. 119.35, thank you. Fala, Salvador. Paulo Salvador, Xané 6310, gate número 6 para autorização, nível 390, Salvador. Recife. Boa noite, 6310, aceita o 35 ou aguarda o 39? Aceito 35. Maravilha, autorizado então 350, via Perisco 58, recorda pista 10, saída Pucca, transição Caju. Controle 1935, transponder 5065. Autorizado então para Recife 350, do comando da 10. No Perisco 58, Pucca, Caju, 1935 e 5065, transponder, Jané 6310. 6310, chama para o feedback. Chama, obrigado. Solo Salvador, eu também estou com a informação. 3858, autorizado 370 para Fortaleza. Decola da pista 10, sai da Momo, transição para o TI. Interceptar uniforme Zulu 19, segue com o pé Zulu 19, segue conforme Papa do Tony Zulu. Controle 199.35. Responda 5071. Autorizado Porta 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Lima Pervilhete, prossiga. Sim, e o parque se encontra, a pista que decola? Autorizado para Irecê, Plano Yankee, nível 180, decola da pista 17. Primeira curva à esquerda, cruza o campo no perfil da saída Momo. Após Momo, código, após código, direto destino. Controle 199.35, transponda 5066. vai direto ao destino. Levanta Juliette confirmando 119.35, 119.35 o controle. Correto, Lima Hotel Juliette, quantos a bordo? Na frequência 1895, quando para o acionamento, transporte enfermo? Me dois,